Sabemos que tem havido algumas reuniões com as entidades responsáveis sobre esta tutela e gostaríamos de saber qual é o ponto de situação sobre esta temática. É que temos assistido a um crescendo número de freguesias que carecem de médico, o que é de veras preocupante e o que nos preocupa particularmente. E já agora também aproveito para perguntar como é que está o projeto revolucionário para a saúde que queria trazer um médico de família para todos os oliveirenses. É que agora, com uma ministra que foi da saúde, que foi cabeça de lista de Coimbra, um deputado da nação desta Assembleia e uma maioria absoluta, penso já não haver mais desculpas para não passarmos das palavras à realidade no terreno.